noite vem, tudo faz lembrar o amor que eu tinha pra te dar. Mas tá tudo bem, romances têm final e terminamos de vez, sem ter chance de roubar um último sorriso, um carinho a mais. Teu jeito de brincar, tua pele, teu olhar, teu cheiro no meu edredom. Tudo que ficou pra trás, a distância entre nós, outros ares, outros planos, outro amor. Nada me faz esquecer. Silêncio no quarto, fomos uns ingratos, não cuidamos de nós dois. Vaso quebrado, guardo alguns pedaços na saudade que ficou depois que o amor. Outros planos, outro amor. Nada me faz esquecer. Fugiu de mim.